E aí, gente, meu brinde, meu salve, meu viva vai para todas as nossas experimentações aí que a gente já seguiu fazendo junto e deve tá, tenho certeza que cada um tá fazendo pro seu canto aí, inspirado muito na nossa rotina aí com ônibus. Então, um brinde às nossas experimentações, aos nossos erros, aos nossos acertos, aos encontros e desencontros. E é isso aí, um beijo para todo mundo que tiver. E aqui é a Lívia, não sei se isso vai ser dito ou se era para ser dito. Um beijo.